um playboyzinho. Fale quem quiser falar, eu não tô nem aí. A dor de cotovelo é minha e tá aí. Oh, paixão desenganada, é como flecha que atravessa. Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa. Cerveja derramada, cigarro queimado, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, o garçom me expulsando, dizendo esquecer, ela não vai voltar. Cerveja derramada, cigarro queimado, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, que daqui pra frente a minha vida é essa. Cerveja derramada, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, o garçom me expulsando, dizendo esquecer, ela não vai voltar. Cerveja derramada, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, dizendo esquecer, ela não vai voltar. Eu choro, choro de saudades dela. Eu choro, morro de amor por ela. Cerveja derramada, cigarro queimado, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, o garçom me expulsando, dizendo esquecer, ela não vai voltar. Cerveja derramada, cigarro queimado, lágrimas rolando na mesa de um bar. As portas se fechando.